começar. Aqui é o MRN novamente no ar. Um, dois, três, manda rima pra vocês. Só se não quiser, MRN outra vez. 2000, o movimento volta, o ritmo prossegue. Segue, segue a rima, o funk te doutrina. A velha escola é quem domina. Sigo meu estilo, cê me vem livre. Aqui é new, pode crer. Tudo que é bom recomeça, só basta querer. Então, conversa rápido, mas sem pressa. Branco, MRN 2000, a mil, mil. Tudo que é bom recomeça, de forma expressa. Cara é essa, batida, meu estilo de vida. Porque somos do quebra-cabeça, peça que interessa. Tudo que é bom recomeça, como um legítimo bom som. A poesia que irradia, o calor do novo amor que contagia. De verdade, como a luz do sol após a tempestade. Que invade, traz a vontade de lutar pelo que se queria. Tudo que é bom recomeça, cumprida a promessa. MRN de volta, causando amor, revolta. Não há nada que nos impeça. Tudo que é bom recomeça, passo a passo, fase a fase. Como o elo da base, mesmo que atrás, não tenha pressa. Tudo que é bom recomeça, além do mais, olhe pra trás. Lembre dos que não são iguais a você. Vivem correndo atrás, mas não sabem do que. Se deixam levar pelo que é pequeno, vai vendo, destilam veneno. Por não ser capaz de saber viver. Mas tudo que é bom recomeça, mantenha a esperança e você alcança. Fuja do que te estressa, na música, na dança. Tudo que é bom recomeça, tudo que é bom recomeça. Um sorriso, sem aviso, por algum motivo, a hora é essa. Tudo que é bom recomeça. Voltamos a mil graus, bebê. A mil graus vem ver. É bom recomeçar.